Mas eles não sabem de uma coisa que eu sei. Mas eles não sabem de uma coisa que eu sei. Cachorro, mato e criança na rua. Corra. Pra tentar salvar alguém. Mulher bonita é feitiço da lua. Oba! Seu relax me faz bem. A gente passa e também recua. No balanço desse trem. Continua samba, resistindo esse vai e vem. Rua é a escola, rua pra jogar bola. Nua a criança chora, nua pedindo esmola. Agora eu vou contar o que ninguém tá ouviu. O futuro é agora, SOS Brasil. SOS Brasil. SOS Brasil. SOS Brasil. SOS Brasil. SOS Brasil. SOS Brasil. SOS Brasil. SOS Brasil. SOS Brasil. SOS Brasil. SOS Brasil. SOS Brasil.